Dance right next to me. I love you, baby. Você não aprende o inglês, aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios e empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Boa noite. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Summer's gone. Leaves are falling down. I know how much you hate it when the clouds cover the sun and stay up there for at least a couple months. I don't blame you for leaving before it's getting way too cold. I will carry you here in my arms till they bury you, the king of the dry lawn area. Here in my heart, I will never let you go, you go, you go. Hey, buddy. leaves are on the ground. Even the birds have noticed that you're not around. And though we're gonna have to spend a little time apart, I want you to know you'll always have a place in my heart. O rádio chegou ao futuro. Rio Sul, radio.com.